140, copiou o controle? Confirmado 1285, 1245. 125, decimal 45. Alternativa 125, decimal 85. Ok, 1245, 2685, Xané 6140. Obrigado, senhor. Alfa Charlie, Mike, prossiga. Azul 4206, decolado aos 33, chame 1208. 208, Azul 4207, obrigado, bom dia. Controle da aviona da escuta? 5220, está tentando dia. Ligeiramente à esquerda, Paulo, vai só o topo de uma nova essa. Vai retornar pro Roma. Entregado. Lipe checado, pista 1-0, livre pouso, 1 centena de graus, 1-0-9, trova 9-1. 9-1, livre pouso. Bate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, 18-6-12, eu vou no 2-6-0. Radar. 4-2-0-7, rodas radar, sobrou 3-6-0, sobre o Tael, Leda Bridge. 3-6-0, nível Tael, Leda Bridge, azul 4-2-0-7. Salvador, Azul 4060. Azul 4060. A sua identificação chega da Mari, desce ao 080. Identificação Mari 080, 4060. Dá 3198, desce até o 050. 050, tá 3198. Azul 4060, está autorizado a descer até o 060. 60 para o 4060? Azul 4060 até o 060. 060, azul 060. Tran 3198, está autorizado a descer até o 050. Paciente cotejou 050, Tran 3198. Linhari Montez, Lima, Kilo Zulu. 5220, desceu 2000 pés, autorizado final LS FEI, com reporte estabilizado. Fechado. Está autorizado 2000 e o INS reporta aí. Prova 91 no Solos 35, libere próxima à esquerda, na hotel, na minha escuta, táxi até o pátio militar e ao estacionar a frequência livre. Tango Juliette Serra, autorizado Ilhéus, 080 direto, decola 17, curva direita na Coral, controle 120, decimal 8, transponder 5507. Juliette, Tango Zulu, autorizado a decolar, vento 120 graus, 099. Serra Sena 0260, pátio PAB. Se modificar o nível, senão vai ter que aguardar aí 10 minutos para decolar, ok? Som 80 ou 120, qual é que é melhor? Pronto, reautorizado o nível 80, Lima Kilo Zulu, ali mantém após a rolagem do companheiro. Juliette Serra, acione e chame táxi. Média zero. Diz que informe o tempo total de voo. Zero, o voo não tem 60. Mantenha, 260, mantenha. Mantenha. 70, reduzindo 1170. Caso 3, confirme o total para o voo e tente. Caso 3, frequência livre para coordenar. 5220, reduza para aproximação, chame TOI 198, decimal 6. 5220, obrigado, senhor. Zulu decolado aos 38, chame 1208. 208, tá no Zulu. Ingresso Bravo Delta, chame para ingresso a 1-7. Controle Salvador, bom dia, Papatão, Juliette, tá no Zulu, decolou da 1-0, tá na escuta. Sim, a gente continua a aproximação e redução, repor aguarde, pista livre. Coral, Juliette, Tango Zulu. 3198, autorizado final, LS é com estabilizado. Autorizado, LS é feito, 3198. LS, Tango Zulu, voe direto Coral. Direto Coral, da presente, Tango Zulu. Lima Kilo Zulu, a livre decolagem, vento de 120 graus, 1-2-1. Aqui é com Juliette, você. Nossa, se eu puder realizar. Consciente, aguarde pista livre. Ok. Reporte, Trabalho Vera Cruz. 4207, chama-se Recife, ano 251, alterna 3355. 251-3325, azul 4207, obrigado, bom dia. 5220, livre pouso, 120 graus com 11 nós. 120 horas. Lima Kilo Zulu decolado aos 40, chame o controle 1208. 48, lá. E aí, boa tarde, do Babatão Juliette. Olha, o Lima Kilo Zulu decolado aos escuta. Lima Kilo Zulu, quando acordar, sou para o 080, sai da Coral. Utilize o stand-by do transponder, ok? Quatro zero meia zero, desce até 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-8. 0-0, 0-0-8, 2 mil. Vigilante Bravo Delta, tá sujeito ao tráfego, quem tá livre ingresso, chame aliado e pronto. Só chame TOI, 1-9-6. 18-6, 3-1-0, obrigado, até daqui a pouco. 5-0-0, azul 4-0-6-0, está autorizado final, aliás, é reconhecido como Salvador, bom dia, tá 3198, 2 milhas para externo. 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, tá 3198. Juliette Serra, chame pronto para ingresso, 17. 5220, solo aos 42, chame solo 219. 219. 5221 livrou na sua escuta. 5220, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5220. 98, check 3. Passado e travado, tá 3198, passando timbre. Livre pouso, 1-0, vento 110 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso, pistão 1-0, ciente, tá 3198. Eco Juliette, atente às aeronaves, uma aeronave fazendo toque remete em Vera Cruz. Mike, Eco Juliette, controle Salvador. Atente à aeronave fazendo toque remetido em Vera Cruz. Golo 260, após o A2, que pouso, alinhar e manter. Fazer, vai alinhar e manter, Golo 260. Uma guarda de autorização, gerente Alvo Delta. Juliette Serra, mantenha ponto espera. Ok, Juliette Bravo Delta, na presente autorizada a decolagem, vento de 100 graus, 10 nós, atento à esteira do R2, pousando na 1-0. Solos 4-5, solo 2-1, decimal 9. Solo 2-1-9, 3-1-9-8. Solo está 3-1-9-8, livrando a sua escuta. 3-1-9-8, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, 3-1-9-8. Tem condições de curvar agora a esquerda e cruzar o campo na, sobre a cabeceira 1-0, tem a aeronave da Gol rolando. Positivo, curva à esquerda sobre a 1-0, o Juliette Bravo Delta. Afirmativo, de imediato agilizando o cruzamento aqui sobre a cabeceira 1-0, informa a aeronave na final da 10, passando externo, ok? Então mantenha a minha escuta ainda. Positivo, confirme até 1000 pés? Afirma, até 1000 pés. 1000 pés, Juliette Bravo Delta. Com gol na rolagem? 4-0-6. 4-0-6-0, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Sente a guarda baixar travado. Os 47, controle 1208. 208, 260. O campo no meu pé, o Juliette Bravo Delta, aguardando a autorização para o corredor forte. Ok, mantenha no meu pé, está presente o plano de buraquinho e chame o controle, 208, Delta. Ok, meu pé com o plano de buraquinho, 208, Bravo Delta. Azul 4060, livre pouso, uma centena com 10 horas. Livre pouso na 10, 4060. Delta, o número 3, corredor forte. Atente para o tráfego 13 milhas, mantendo o número 3 no corredor forte. Atiara 1950. Positivo. Atento a ficar com o tráfego no Juliette Bravo Delta. 1260, contato abaixo para o 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA, 260. Avião no Galeão autorizado, 380, Alfa Resolu 10. Decolo 90, curva direita, Zael, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5515. 380 para o Galeão, Alfa Resolu 10, decola na 10, curva direita, Zael, Leda, Bridge, o controle 208, transponder 5515. Correção para o estacionamento. Boa 977, 2 horas 26, TOB 140 com o fim de comunicativa para o táxi. 777, taxi 3, 7, 1 no índio alto, 0 da 012, 1 no 8, 6, 2, 7, 6, 9, 8. Controle, Salvador, passamos o norte para o Delta, a intenção é acender para 3.500 pés. Bravo Delta, acender 3.500 pés nessa posição? Fala, tio! Estamos corredores, o corredor é forte. Edson Solos 49, liberando a direita, 219. Gente, meu, espera, direita 219, azul 4060, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, o azul 4060. 4060, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4060. Bono 777, a linha de decolapta 10 autorizado, 710.9. Decola, Bono 777. Juliette, Tango C, livre decolagem no 7, 110 com 8. Mike Eco Juliette, sou autorizado por rotatório. Mike Eco Juliette, seu posto visual com campo. Papai Romeu, Tango, Juliette, Sierra, declarado 5-2, controle 1, 2-0, décimo 8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, bom dia. Voo no 777, declarado 5-2, controle 1, 2-0, décimo 8, boa viagem. 2-0-8, hein. Papai Romeu, Tango, Juliette, Sierra, contato radar, para o 080, sai da Coral. 080, Coral, Tango, Juliette, Sierra. 7220, autorizado 5 e 3 cruzeiro, turismo 58. Recolha da 90, curva esquerda, Puca, transponder 5, 2, 7. Colheita BTF. 10. 8, colga 10, curva esquerda, Puca, Caju, 1207, transponder. 78, correto, só puxa meio questionamento. Chama na 7220. Salvador, o azul 4060, mesmo ingresso, pátio. Afirmo, portão 01. Grato, mesmo ingresso, portão 01. Copie. O TAN 3191, tá no 3, puxa bem o funcionamento. Azul 4060, confirme, copiou, Juliette 01. Sente, Juliette 01, azul 4060. Seu 31 nasceu, não faz a passagem do embarque azul, puxa o funcionamento. Você pode passar as azul tá ali, da 319. O 1210, chama esse centro Recife, 12685, alternativa 125-45. 2685, 124, confirma secundário? Secundário 125-45. 12545, obrigado. Como é que é a cidade? Mike Eco Juliette, visão, com a 17. Mike Eco Juliette, chame torre, 1 na noite, decimal 6. Certo. Controle, o Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, prossegue. Os meus passageiros aqui querem prosseguir aqui via litoral, a senhora tem condições de me autorizar para ter 1500 pés? O trem de pouso. Bota lá. Passando o Jet Bravo Delta, tá 16 milhas, 1,5 milha de afastado de Salvador no corredor forte. A intenção é fazer uma curva de grande, então 360. Confio para o controle. Bravo Delta, a intenção é fazer um 360, uma curva de grande aqui no corredor forte a 3.500 pés, pela esquerda. Jet Bravo Delta autorizado por Bravo Delta. Tango Serra modificado ao 55.510 via litoral. Muito grato, Tango Serra. Juliette, traço avistado, chega o trem, pistão 7, pouso autorizado dentro de 100 graus, com 10 nós. Vem com 10, livre pouso, Papa Romeo, Mike, Juliette, trabalho travado. Juliette, Tango Rio, informe estimado para Coral. Coral ao 1505. Qual é o estimado para o pouso, Joel Tango Zulu? Estimado para o pouso, 1525. 525. Joel Tango Zulu. Lima Kilo Zulu, informe o seu estimado para o pouso. Estimado pouso em Porto Seguro, 1600. Fala BJT 5728, bom dia. Faz tudo pra si. Na 09, posição pro Tibete acionamento. Mas qual o portão? 09. 09 autorizado, chama ataque. Obrigado. Possibilidade de voar duna, ainda presente, Ari? Confirma. Tem possibilidade de voar duna, ainda presente? 2230, mantém a chegada. Ah, tá mais quieto, Bahia, táxi aéreo, táxi autorizado, reporte liberando a pista. 3191, táxi direito, Índia e Alfa. Ponte Espera da 90, Torre, no 1862, destino 1098. Direito, Índia e Alfa, Ponte Espera, Torre, 1862, muito obrigado, tá 3191. Salvador, bom dia, tá 3191, ponto de espera da 10 pronto. 3191, bom dia, linha decolar 10 autorizado, vento 120 graus com 10 nós, altímetro 1018. Livre alinhante, decolar 1018, Lusitã, 3191. Controle, passageiro 2230, poderia confirmar nossa sequência para pouso? Número 1. Tá ok. Está autorizado para toque. Toque, 2230. Controle Salvador, voltando já para o Delta para retorno. 7, mantenha 3.500 pés, voando direto à rotatória. 3.500 voando à rotatória, Bravo Delta. Viu, não decolada 02, controle 1, 20, décima 8, obrigado. 208, obrigado, 3191. No POB, autonomia de 4 horas e 15, alterna Salvador. Whisky, confere. 1186, altimetro 08. Esse autorizado via Pátio Indial, quando será para 186, 5728, bom dia. Salvador, boa tarde, tá 3191, decola, se escuta passando 2500 pés. Tá 3191, contato radar na decolagem, sube mantendo 380.